galera, bem-vindos mais uma vez aqui ao Tigrecast. Estamos voltando aos poucos e espero que vocês não tenham fugido aí dessa pequena ausência. Hoje nós vamos falar aqui de um filme que você não vai ver no cinema, é uma coisa muito rara, raríssima. Aliás, acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, por causa do seu burburinho. Mas eu juro que eu tentei, eu perguntei se ia passar no Festival do Rio, disseram que não, nem no de Brasília, nem aqui em São Paulo. Então, dane-se vocês e vamos falar aí sobre A Ghost Story, que por motivos óbvios não teve tradução no Brasil, mas literalmente uma história de fantasma, certo? Tô aqui então com os meus clássicos convidados, o Cliff. Yeah. Matheus Dez, muito sumido aí também, bem-vindo de volta. Eu tô em silêncio porque eu sou o fantasma. Puta que pariu. Tá, beleza. O povo tá entrando no clima, hein? A gente tá entrando, finge que ele é o Casey Affleck. Assim, muito engraçaralho todo mundo. E depois de muito tempo, nosso convidado aqui, bem-vindo Túlio Dias de novo. Olá, olá, prazer estar aqui. Eu não vou fazer nenhuma gracinha porque eu tenho medo de fantasma. Certo. Então, mais uma vez aqui, e eu sou o Thiago Lira. Bem-vindos ao nosso podcast, bem-vindos ao Tiricast. Recados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio. Considere também ser um padrinho ou madrinha do site, com qualquer valor que você achar justo. A contribuição ajuda o site a ficar no ar e pode até nos ajudar com outras coisas, como comprar novos equipamentos e terceirizar a edição para evitar que atrasos aconteçam. Sem falar que a partir de R$12 você já tem algumas regalias, podendo chegar até a contribuir com as pautas. Então acesse padrim.com.br/tigrenocinema ou patreon.com/umtigrenocinema e contribua com a gente. Mas se você não puder fazer isso, compartilhar e comentar já ajuda muito, assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes. Então, vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da podosfera brasileira. Obrigado! E como eu tava falando lá no começo, esse é um filme que tem um certo burburinho na internet, eu gosto disso, né, burburinho de internet, e nós acabamos ouvindo por algum motivo ou outro. Eu acho que ele criou um certo hype, pelo menos assim, na minha timeline, é aquela coisa, ah, caiu a Ghost Story na rede, não sei o quê. Beleza, o que, que é a Ghost Story? Como é que vocês chegaram nesse filme? Eu vi pela discussão também da timeline, o Emerson, do Cronologia da Casa, e a Angélica, né, do MasmorraCast, eu vi os dois comentando, né, mais uns grupos que eu tenho de cinema no WhatsApp, aí o pessoal falou, e depois você colocou lá na lista da gravação, eu, opa, tem coisa aí. Aí eu fui assistir esse filme. Ô bicho, eu descobri porque todo começo de ano eu faço uma lista de coisas que eu tenho que assistir. Aí eu fiquei sabendo desse filme, não lembro se foi por conta do playlist, e eu coloquei ele na minha lista de filmes de terror pra assistir no ano, né? Porra, nem pesquisei, procurei saber porra nenhuma, cara. Nem sabia que era com a Rooney Mara, o Casey Affleck, caguei e andei. Aí caiu um dia nessa pirata, né? Nessa coisinha aí do Jack Sparrow, aí eu gravei, cara. E assisti, gostei, achei bacana e tô aí. O meu rolou porque eu tenho um amigo que ele é fissurado em trailer, assim. Ele tudo que é trailer ele assiste. E aí eu entrei numa fase também que a A24 virou uma das minhas produtoras favoritas, assim. Então, tudo que os caras lançam eu tô correndo atrás pra assistir. Daí foi meio que uma mistura desses dois fatores, assim. Ô bicho, eu fiquei curioso com uma coisa, cara. Teu amigo é fissurado em trailer? É, velho, o bicho é tipo, tá ligado essa galera que assiste pornô escondido, saca? Tipo, o bicho é tipo assim com trailer, velho. É, mas ele é daqueles que assiste o trailer e depois não assiste o filme, só gosta do trailer, é nisso que ele, que é a tara dele. Não, ele até assiste o filme, assim, só que o bicho, assim, cara, eu nunca vi um filme que esse maldito não tenha visto o trailer antes, assim. É, tem cada um com seu fetiche, né? Mas enfim. Que pessoa. Agora o Matheus falou uma coisa muito importante, né? Esse filme é da A24. E a A24 é uma companhia pequena, mas que tem, assim, desde 2013 tem trazido alguns filmes, assim, bem legais, né? Vou falar só alguns, assim, pra você lembrar e você fala se gosta ou não. Mas temos, por exemplo, Gingeri Rosa, The Bling Ring, que é da Coppola, da Sofia Coppola. Um dos filmes do Villeneuve, que é O Homem Duplicado, também é deles. Esse é legal. Under the Skin, que é sobre a pele. Esse é horrível. Ah, não, vai ser. Cara, tem a Scarlett Johansson. É a única coisa que presta no filme. De resto, é horrível. Aí vem 2015, eles distribuem o Ex Machina. Bom. O Room, né, que é o filme com o Jacob Tremblay e a Brie Larson. Esse é bom também, O Quarto de Jack. Chega em 2016, eles lançam A Bruxa, que queira ou não queira fez algum burburinho também. O Green Room, outro filme assim que também foi muito falado na internet. Esse é com o Patrick Stewart, né? É. Isso. Eu não vi esse filme. Chegou aqui também, né, esse aí. Eu acho que ainda chegou, foi pra home video, não tenho certeza. Não assisti. Eu acho que tá em home video. O Lobster, O Lagosta. Que também teve... Também não assisti, mas isso. Ouvi muito, quero ver. Também ano passado eles distribuíram Moonlight. Bom também. E esse ano eles distribuíram também um dos melhores filmes que eu vi, e esse veio pro Brasil, Comes at Night, Ao Cair da Noite. Esse eu não assisti ainda. Pô, sério, eu gostei bastante. Bom, então, é como o Matheus meio que falou, assim, qualquer coisa que tem o dedo da A24 eu tô comprando. Pô, eles têm bastante. Tem mais algum filme de terror previsto pra esse ano deles ou não? Bom, já esse ano, o último que tava previsto mesmo foi o Comes at Night, e os outros eu não sei se tem. Eu não tô vendo aqui, eu não tô reconhecendo se algum é de terror também. Vai sair um filme deles que ele é, não é exatamente terror, mas é meio fantasia sombria, assim, que é o Como Falar com Garotas em Festas. Ah, isso é a adaptação da história do Neil Gaiman. É, exatamente. Quando que vai sair? Já tem previsão dele aqui no Brasil? Cara, pior que não tô ligado. Eu gosto de fazer perguntas. Eu pedi ajuda aos universitários. Parece que ele passou no Festival de Cannes já. É, porque assim, tem um elenco relativamente interessante, né, cara? Tem a Elle Fanning e a Nicole Kidman, né, no elenco. A Tilda Swinton tá também, não tá? Não que eu saiba, mas de repente pode ser uma participação especial que eu não fiquei sabendo. Ah, então eu tô viajando, esquece. Não, enfim. Bebi cachaça antes, desculpa. E olha só, uma coisa bem interessante de a gente falar sobre a Ghost Story também é do diretor, porque ano passado ele lançou um filminho que eu acho bem, bem chatinho, que estão falando aqui do David Lowery, que é o remake do Como Treinar o Seu Dragão. Esse é bom, hein? Que é o remake do Peach Dragon, né? Que aqui no Brasil é Meu Amigo o Dragão. Enfim, e é um filme assim, bem... Assim, ele tá certo, é um filme infantil, ele tem um ritmo bem horrível pra uma criança, eu digo, mas ele é bem feito, ele é bonitinho, assim, pelo menos pra você apresentar pra uma criança. A coisa mais interessante do filme é que quando, pelo menos assim, quando começou aquela coisa, vocês têm que ver a Ghost Story, porque passou em festival e tal, foi o pôster do filme, que é simplesmente um cara vestido de fantasma, daqueles do pica-pau lá, que é o lençol em cima da pessoa. Sim. Eu acho que não tem como você não curtir isso, né? Claro que é um daqueles filmes assim que você vê que o orçamento é bem baixo e a pessoa acaba fazendo muito por amor. A vantagem é que o dinheiro que o rapaz aí, né, aqui que o David Lowery fez com Pete Dragon foi o que fez o suficiente pra ele fazer o filme mesmo. Eu acho que foi 100 mil dólares o orçamento do filme. Caraca, muito barato. 100 mil, tipo, não é nada pra padrão de cinema. Nadinha. Sim. Até porque também, né, o filme é minimalista até em questão de locação, de tudo. Tipo, é uma casa e já era, basicamente. Então, dá pra fazer bem baratinho. A gente vai falar isso dessa questão intimista da história, mas é interessante, assim, a gente ver essa questão, porque, no fim das contas, é um diretor que eu vou começar a acompanhar. Olha, ele tem 36 anos, ele é um pouquinho mais velho que eu só. E eu tava fazendo outro dia uma lista lá com os diretores com menos de 50 anos que eu mais gosto atualmente. Eu concordo com essa lista. Eu não colocaria o David na minha lista, pelo menos agora, mas daqui um ano, dois, quando dos seus próximos projetos, eu vou ficar de olho. Eu queria levantar um dado aqui também do diretor do filme, é que ele tem mais créditos como editor do que como diretor. Então, tipo, isso é até interessante, né? Para depois que a gente for discutir o filme em si, o fato do diretor ser um cara que também é editor, né? Pelo ritmo que dá no filme e tal, eu achei que é bem interessante. Ainda mais, ele tem aqui 20... Ele tem 23 créditos de diretor, entre curta, séries e tudo. Ele tem 34 de editor. Ele é um montador, assim, ele monta o próprio filme, mas ele não tem nenhum filme, assim, muito conhecido. Eu acho que o mais conhecido, e olhe lá, é o Upstream Color, que é dirigido pelo Shane Carruth, que ficou conhecido por aquele filme Primer, que é um filme sobre viagem no tempo. Se você nunca assistiu esse filme e você é fã de viagem no tempo, assista. Mas assista muito sabendo bom. Que é um dos filmes mais difíceis que você vai assistir na sua vida. Tá na minha lista pra ver, porque eu não assisti ainda. Eu acho chato pra caralho. Ele é físico, ele é um filme feito por um... O cara, o diretor, ele tem uma fascinação por física. Então é chato pra caramba. É físico. É, chato pra caramba. É o filme daqueles cara que não transa. Tá ligado, mano? Porra. Caralho. Então, mas é interessante você ter falado isso também, Cliff, porque ele é um cara que já tava no cinema e aí resolveu dar um pulinho pra diretor, porque ele tem poucos créditos como diretor, né? Eu não vi o outro filme dele, que foi O Amor Fora da Lei. Muito que bom. É com o mesmo casal, aliás, né? É verdade. É o Casey Affleck e a Rooney Mara. Tem o Ben Foster no elenco também. Aqui nos Estados Unidos chama, né, a versão, o nome original é In The Body Saints. Eu acho que tava na Netflix, eu não tenho certeza. E ele tá aí previsto pra uma outra versão de Peter Pan. Meu Deus. Naqueles remakes que a Disney tá fazendo, ou é outra coisa? Não. Esse aqui tá em pré-produção ainda. Então ele tá ali, não começou nem a ser filmado ainda. Mas enfim, ele não tá aí. Até onde eu sei, não tem nem elenco. O que tá em pós-produção é um que chama Old Man and the Gun, que sai ano que vem aí, que tem esse tem um elenco bom também, tem a Elizabeth Moss, o Robert Redford, o Casey Affleck, pra variar, né, e o Danny Glover também. E só pra constar, O Amor Fora da Lei está no presente momento no catálogo da Netflix, eu tô com ela aberta aqui. Opa! Vamos saber. É, exatamente isso. É, eu tinha lembrado que quando eu fui ver o Pitch Dragon, eu tava com curiosidade de saber quem que era o diretor e eu fui atrás, mas eu não consegui ver o filme. E já está na minha lista. Com essa curta introdução do diretor, eu queria falar rapidamente, assim, é a primeira vez que a gente fala sobre aqui no TigCast, sobre o Casey e a Rooney Mara. Eu gosto muito da atriz. Do Casey Affleck, eu já pra falar que não, o Casey Affleck apareceu rapidamente quando a gente falou sobre Interestelar. Porque sobre Interestelar foi muito da trama, tá? A gente deixou os personagens secundários pra lá. Relembrando, assim, da carreira do Casey Affleck, qual é o papel que vocês mais gostam dele? Medo da Verdade, velho. É Medo da Verdade, né, que é ali, tá fantástico. Até eu também gosto do próprio Manchester Abraham. Eu gosto. Tá muito bem. Tá muito bem, tá muito bem. É o melhor dele, disparado. Eu acho pouca coisa do Casey Affleck, então o mais marcante pra mim é o Manchester. E tem que lembrar que ele tá, você bem comentou, né, o Medo da Verdade, né, que como paradela que, assim, quando grava com a gente aqui e não pôde estar, né, é o filme que o Ben Affleck fez o irmão parecer foda. É, esse aí é a primeira temporada original do True Detective, né, esse filme. E olha que fazer um cara, igual o Casey Affleck, que essa cara de sonso, tapado, perdido, parecer foda, é um trabalho difícil. Então parabéns pro irmão dele. Que o cara de... Nossa... A gente não pode esquecer dessa polêmica envolvendo aí o ator. Eu sei que ele já tá meio que fora dessa aí, porque até onde eu entendi, o processo que uma das mulheres que trabalhava com ele tinha movido contra ele foi resolvido fora dos tribunais. Mas é aquela coisa, né? A gente tentar separar o personagem, o profissional da sua obra, sabe? É Polanski, sei lá, Woody Allen, sabe? Aquela... Isso, claro, não faz parte da crítica do filme, mas é bom a gente apontar de qualquer jeito. Sim, pelo menos eu acho importante, sabe? Sim, ele é um escroto, tá? Casey Affleck é um escroto. E eu não culpo quem não assista nada que ele participe por esse motivo. É que eu sou um verme, então eu assisto, mas... eu não tiro razão, não. Aliás, eu aplaudi quando a Brie Larson agiu do jeito que agiu no Oscar, porque esse Casey Affleck, se quiser bipar, depois bipe, mas ele é um c***ão, filha da c***. Cara, realmente foi muito bonito, assim, eu pirei também com a ação. Nossa, dela, cara, assim, né? Brie Larson, mulherão da porra, mano, ganhou meu coração aquele dia. Sim. Ela ganhou meu coração há muito tempo, mas aqui, ó, voltando aqui a falar da carreira do Casey Affleck, né, como profissional, tem um filme dele que eu arrisco dizer que talvez seja melhor que o Manchester, que é o The Killer Inside Me, que em português ficou Assassino em Mim. Já ouvi falar. Ele interpreta um xerife, né, psicopata, bicho, filmaço da porra, cara. Não, mas assim, antes de qualquer coisa, falar, né, que você tava falando da questão da carreira, ele é um ator interessante, que ele faz projetos interessantes, mas fica meio difícil de conseguir digerir a carreira dele, considerando o que o cara faz na vida pessoal, né? É um problema que o Affleck mais talentoso seja o mais escroto também, né? É, mas, mano, se a gente for parar nessa, a gente não vai assistir nada do Polanski, nada do Woody Allen. Não, eu sei disso. Eu sei disso. Eu adoro o Woody Allen. Tá na minha lista, né? Mas é só pra lembrar disso. Não é pra passar pano, só por isso. Só porque ele faz bem o que ele faz, não quer dizer que a gente concorde com o estilo de vida dele. Acho que é. E como só tem homem aqui nessa gravação, acho que é bom a gente apontar isso. Não, com certeza. Vocês lembram aquele filme, O Nascimento de uma Nação? Bah, que filme desgraçado. O original, que a gente gravou o podcast, no número 100, ou a versão nova aí do Nat Park? O do Nat Park. Eu sei que teve a acusação do Nat Parker. Esse aí, esse teve um boicote grande, cara. Grande, e, cara, enorme. Cara, que filme do caralho. Que filme do caralho. O filme é muito bom, mano. É muito bom. Mas aí, por conta disso, cara, ninguém falou mais nada. Mas eu não culpo quem age assim. E eu acho que a carreira do cara acabou, viu? Acabou. No caso do Nat Park, se eu tô me lembrado, a acusação dele era mais recente. Não, a dele não era a pregressa, era do tempo da faculdade. E aí foi desenterrado com o sucesso dele. Isso, a questão recente foi o esquema do suicídio da mina, né? Sim, exatamente, bem lembrado. Enfim, é aquela coisa, só pra gente deixar bem claro assim que esse problema existe. Sim. E com certeza estamos de olho. Johnny Depp também. Eu queria ter força de vontade pra fazer esses boicotes, mas eu não consigo. O Johnny Depp nem é bom, né, cara? Não... Então, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Rooney Mara? Vamos lá. Tá, tudo bem. Que é uma gracinha, né? A primeira vez que eu vi a Rooney Mara, eu acho que foi na Hora do Pesadelo, a versão de 2010. Dois. Nossa. Também. Assim, eu sei que ela tem alguns papéis antes, mas é o papel mais antigo que eu lembro dela. É, o que eu lembro também é isso. Eu assisti ela primeiro em Millennium, apesar da rede social ter sido antes, eu assisti só depois. Então eu só lembro dela como a Lisbeth, e aí depois na rede social. É, o meu também foi... Na verdade, o meu primeiro foi a rede social, depois foi o Millennium. Mas ela também tem filmes bem, bem interessantes, assim. Ela tá naquele do Soderbergh lá, que eu acho bem interessante, que é o Terapia de Risco, e ela aparece no Trash. Esse filme é Trash, eu acho interessante, eu acho legal esse filme. Ela faz vozes no Cubo, que eu não vi ainda, mas dizem que é bem legal. Isso. Muito bom, muito bom. É um muito bem feito. E a gente não pode esquecer do papel dela do Carol, né, cara, com a... Cate Blanchett. Filmaço, um dos melhores filmes de 2015. Eu não gosto tanto do filme, mas ela tava muito bem no filme. E eu não sei se vocês assistiram Una, que é um filme bem pesado. Filmaço. Não, não assisti. Cara, filmaço. Pô, e é uma pena que esse filme provavelmente não vai atrair grande público. Eu não vi nada dele, tá na Netflix. E, bicho, filmaço, velho. É, esse ainda teve a vantagem de passar por algumas semanas no Brasil. Una? Sim, o Una estreou comercialmente no Brasil. Ele passou no cinema, mano? Sim, eu fui na cabine de imprensa de Una. Mas, não, mas teve estreia ou só cabine? Não, teve estreia, foi pela Maris Filmes. Caraca. Ficou, tipo, duas semanas, uma coisa assim. Caraca. Mas assim, ao mesmo tempo, é que no mesmo ano, se você pode falar, né, no comecinho do ano aí, aliás, mas o Una, ele passou aqui, e aí o mesmo ano ela teve no Lion. Ai, que filme chato. Ah, não, eu gosto. Ela tá no Discovery, não tá? Tá, que é também outro filme assim. Chato do cara. Eu dei filme. Porra, gostei, pô, mano. Tá na minha lista aí da Netflix. Aliás, ele é original do Netflix, esse filme, né? Esse eu não vi ainda. Mó viagem, Thor. E esse ano também ela teve no De Canção em Canção, do Malik. Esse tá na minha lista aí pra assistir. Não vi também. Ô, bicho, meu sonho é ver o Ryan Gosling e o Michael Fassbender juntos. Mas que bosta, velho. Adianta, eu, bom, enfim, é questão de mau gosto, né? Claro que a gente tem outros atores, assim, atrizes do filme, né? Mas eles, na verdade, eles são, não poderia nem se falar que eles são secundários, são terciários, quartiários. Eu quero só, antes de falar, destacar que os personagens não têm nome, então isso eu achei legal, né? Bem legal isso, realmente. É o C e a M. Que é de... E maravilhosa. Deve ser, provavelmente. É justo. Mas o menininho descobrimos, chama então. Carlos, os menininhos tem nome. Ah, mas é o menininho que você nem vai lembrar do menininho. De resto, é só ver aqui, ó. Tá aqui, CM, Little Boy, Doctor, Homem na Cadeira de Rodas, o cara gentil, só uns negócios assim. E só pra constar, o fantasma, o outro fantasma da outra casa, é o próprio David. Ah, sério, que interessante. Que doido. Então, gente, essa é a primeira vez que nós estamos falando de um filme de 2017, então, como o ano não acabou ainda, eu não vou pedir pra ninguém falar da filmografia do ano, né? Como eu falei, esse é um caso muito especial. Nós não costumamos falar sobre estreias, mas como esse filme provavelmente não vai passar no cinema, a não ser que alguém ligue a chavinha, assim, sabe? É o típico filme, assim, que eu vejo que vai ser como o Max Machina da vida. Vai cair num Oscar de melhor roteiro original, aí o pessoal vai colocar a mão no queixo e falar assim, a gente devia ter lançado isso, mas enfim... aquele filme que vai sair numa sala de cinema, em algum lugar qualquer e só. Talvez é mais a bem da verdade, cara. É um filme que eu acho que não tem espaço. Não, não tem. Na programação comercial, mas... Mas, pô, poderia ter saído nas mostras aí do Rio, de São Paulo. Uhum. Eu acho que poderia, é interessante. Cabia. Isso é que é esquisito, né? Não passar nesse circuito. Porque no circuito comercial ele não tem chance. O público não vai ver um filme desse. Mas no circuito de arte é muito curioso ele ter ficado de fora. Realmente. Bom, aí ficam à disposição das distribuidoras. Olha aqui, nós estamos falando de um filme que, apesar de ter um tema que você já pode ter falado assim, eu já vi isso em algum lugar, eu mesmo, assim, assistindo, eu peguei, assim, coisas de, por exemplo, como a Viagem de Chihiro, Poltergeist, o próprio Sob a Pele que a gente comentou, sim. Até um pouquinho de Ghost, né? É, o outro Ghost, né? É, o do Patrick Swayze. Beleza, esse Ghost, a Ghost Story, que né, a gente vai falar... aí do nome em inglês, ele tem umas coisas assim, acho que já desde cara ele já chama a atenção, principalmente por esse aspecto não comercial. Quantos filmes assim a gente vê recentemente que tem aquela razão de aspecto diferente, né, que é mais quadradona, e assim, e ela não é só isso, ela não é só quadrada, tem uns detalhes daquela borda arredondada, e aí você talvez fique assim se da questão de ele ser aquilo que a gente chama de 4x3, né, que parece aquelas TVs mais antigas, né, o formato quase quadradão. Sim. E eu fico, e assim, eu acho que é legal porque logo no começo eu fico me perguntando por que que o diretor quer fazer isso, né? Por que que ele quis contar a história desse jeito, né? É pela proximidade? É pra, de repente, dar um ar mais antigo à trama? Ou oposição à modernidade? Ou seja, né, com 5 minutos de filme eu já me fico fazendo essas perguntas, e isso já me faz gostar do filme, pelo menos desde o começo, assim, pra ter um diferencial que é técnico, que é estético, que isso que vai te deixar, acho que, no comecinho, assim, com a cabeça encucada. É, ele parece imagem em movimento, porque, apesar de eu ser idiota, porque cinema é imagem em movimento, mas na hora que você pega o 4x3, parece que ele pegou várias fotos, porque 4x3 parece aquele enquadramento de foto antiga, tipo Polaroid ou qualquer coisa desse tipo. E parece que ele tá colocando, assim, um do lado do outro, um do lado do outro, né? Então tem acho que o 4x3 já é pra evocar esse negócio da fotografia, né? Porque a fotografia, ela registra momentos e às vezes ela tá registrando coisas que não existem mais, pessoas que não existem mais, lugares que não existem mais. Então acho que é bem pra mostrar esse negócio de... O tempo é o central ali pro filme. Então acho que é bem pra mostrar esse negócio de, olha, o tempo é uma coisa esquisita. Então aí ele faz tudo parecendo uma foto. Aí registrar o tempo é uma coisa esquisita. Complementando isso aí, eu acredito que essa questão da Polaroid, ela também invoca a parte da memória. Sim. E esse aspecto do filme é muito da gente olhar e lembrar do passado, né? Então, quando a gente tem aí o próprio nome do filme, a Ghost Story, meio que é ele contando essa história do passado, da vida toda dele. Sim. Então fica meio nesse ciclo, né? Sem fim. Uhum. Quer dizer, com fim. Uhum. Olha aí. E aí tem essa questão, né, de ser... parecer assim que alguém tá chegando por um pedaço, né, da história, então é um recorte, é intimista, e é uma coisa que eu acho que, na verdade, vai fazer muito mais sentido no fim da história, né, quando ele fecha o ciclo. Sim. Até a própria fotografia, né, que o Cliff já falou rapidinho, né, já chegou a comentar um pouco, tem esse tom mais puxado por sépia ali no começo, que evoca uma coisa mais cálida, assim, que tem um pouco mais de doçura, porque a história dos dois ali, do C e da M, tem um conflito ali no começo que a gente não sabe exatamente o que se passa, né? E aí a gente vai vendo pelos olhos do fantasma qual que é a história dos dois. Sim. Quando eu comecei a ver o filme, mano, eu realmente tive a impressão de, porra, que doido, vai ser um filme meio de terror, mas com uma pegada meio drama, assim, isso mesmo. Uhum. Porque começa a ouvir aqueles barulhos, eu falei, não, velho, me identifico com isso. E lembrei de uma história que tá rolando, velho. Vocês acompanham o tweet de um maluco que tá falando que a casa dele tá sendo invadida? Putz, do Dear David, né? Do querido David. É, puta, mano. Puta que pariu, velho. Ainda não, mas já me falaram. Não sei, mas eu vou procurar. Eu vou procurar agora. Dear David, né? É, vale colocar isso. É Twitter, é? O pessoal se cagar, mano. É, o cara tá relatando no Twitter a assombração na casa dele. Da hora, eu vou procurar. É muito doido, velho. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo lá, mas assim, já não é a primeira pessoa que me recomenda aqui o Dear David. podia ser uma ação de marketing, podia ter um filme, cara. Olha, não duvido que seja, viu? Ah, não, acho que não, velho. Pode ser um quadrinho, porque o cara acha que é desenhista, mano. Eu acho que uma das coisas que pode, assim, de repente, afastar a pessoa que tá assistindo pela primeira vez o filme, ou de repente tá ouvindo esse podcast por curiosidade, pra querer saber se vale a pena ver o filme, já spoiler pra mim vale, é a questão do tempo, como vocês falaram aí no começo, e isso se reflete na narrativa de um jeito bem interessante, porque quando eu tava falando com o Cliff... Senhor, que filme lento da porra! Tem essa questão, assim, o ritmo do filme, ele é bem diferente. Ele é um filme, assim, quase contemplativo. Muito. Eu dormi no começo. Mas quem tá acostumado com Terrence Malick, eu acho que é meio que um passeio no parque, viu? Concordo plenamente. Eu não gosto de Terrence Malick, mas eu concordo. Eu até gosto do Malick, quando ele sabia fazer um filme. A gente só faz a exibição de arte, velho. Então, que se foda. Porque, por exemplo, uma das cenas mais marcantes, assim, dessa questão do filme é uma cena lá que os dois estão deitados e aí eles ouvem um barulho, eles vão investigar, né? E aí, quando eles voltam pra cama, eles começam lá, assim, meio que trocar umas carícias, uns beijinhos, tal, não sei o quê. Ali é um retrato da intimidade do casal. Mas, ao mesmo tempo, esse plano longo dá a entender que eles estão sendo observados, né? Isso já é, claro, um pequeno spoiler do filme, porque se você fez que nem eu, que não leu o argumento, não leu o resumo, a minha primeira dúvida era saber, assim, se o fantasma já estava lá e não que ele seria o Casey Affleck. Mas, ao mesmo tempo, é a mesma coisa, né? Então, isso vai ser interessante a gente discutir também. Eu acho que essa cena em si, ela já te obriga a se relacionar com o casal, né? Assim, ela te coloca no cúmulo da intimidade deles ali. Você fica minutos deitado na cama enquanto os dois estão ali apaixonados, né, e tal, se acariciando. Então, logo desde o início do filme, ele já te traz essa relação dos dois personagens, assim. Ué, você nem vai gostar desse, que os putos te chamam e nem te chamam, de verdade. Né? Você só pode ser observador, velho. Mó pai isso aí, mano. Aí a gente entende o drama do Casey Affleck, né? Naquela festinha lá. Eu curto isso, eu curto essa questão, porque você pode até dizer que foi um pouco exagerado de parte do diretor, mas não é todo diretor que sabe fazer uma cena de intimidade como essa. Eu vou pegar um exemplo bem esdrúxulo, que me vem à cabeça. Velozes e Furiosos 6. Eu acho que é o 6. Enfim, tem uma hora que o personagem lá do Vin Diesel tá com a Michelle Rodrigues, depois dela ter aparentemente morrido no quinto filme, spoiler, tá? Ela não morre no quinto filme, pura conveniência, o cara atira num tanque de combustível, ela explode, mas no filme seguinte ela tá viva, e aí quando eles vão começar a conversar, quando eles estão começando a se entender, o desgraçado do diretor, ele não para a câmera, ele fica rodando eles toda hora, gente, para só um pouquinho, deixa criar um clima aí de intimidade entre os dois. Eu peguei assim, dois extremos, óbvio, né? Ô Thiago, eu tô impressionado aqui com uma coisa, como você conseguiu diferenciar um filme na série de 8, cara. Pois é. É tudo a mesma coisa pra mim. Tirando aquele do Japão, é tudo igual. Mas nesse caso é porque, assim, eu fiquei muito tempo sem ver Velozes e Furiosos. Então eu vi o 1, eu vi um pedaço do 2, e aí eu só fui ver o 6. Então eu sei qual é o 6. Mas entre o 7 e o 8, assim, o 6, 7 e 8, tem algumas coisas que ficam embaralhadas na minha mente. É, eu só fiquei triste de você ter pego um que já foi depois do que eu parei de acompanhar, que foi justamente o terceiro, assim. Então não peguei essa referência. Como se alguém se importasse com o spoiler de Velozes e Furiosos. Não é Velozes e Furiosos, cara, que se importa. Ó, e se fosse possível, eles ressuscitavam até o Paul Walker, viu? Ah, com certeza. Eu não duvido, não, a tecnologia. É, já, Rogue One tá aí pra mostrar isso, né? É, mas você tá falando da questão do ritmo, tem um outro detalhe bem importante no filme, que contribui pro ritmo lento, que eu fiquei bem dividida, eu tava até comentando isso da gravação, eu não sei se eu gostei do filme, justamente porque eu achei ele tremendamente lento, apesar de compreender o porquê da lentidão, e até achar a lentidão interessante, eu achei muito lento. Eu fiquei com muito sono assistindo o filme. Principalmente por dois fatores. O filme quase não tem diálogo. Ele deve ter o quê? O filme tem uma hora e meia, ele deve, se você somar todos os diálogos, devem dar meia hora, 40 minutos. Uhum. Quer dizer, mais da metade do filme não tem diálogo. E apesar dele ter uma trilha sonora bem interessante, ele aproveita muito bem o silêncio. Então tem aqueles, tem muitos momentos que são aquele plano que tá fixo lá, contemplativo, durante um tempão, e você não escuta nada, só o barulho ambiente, a voz ou um ruído. Então tudo isso deixa o ritmo do filme bem mais interessante, não ter fala, não ter trilha. Considerando que o fantasma é uma presença ali etérea, metafísica, vem aquela pergunta filosófica, né? Se uma árvore cai numa floresta vazia, ela faz algum som? Tem que ter alguém pra ouvir só, né? É bem interessante isso. É, uma outra coisa que eu acho que contribui também é que o filme brinca muito com a própria percepção de tempo, né? Do personagem Casey Affleck. Então, mesmo que exista uns momentos que são de maior confusão, assim, que as coisas começam a acontecer muito rápido, eu tenho sempre a impressão de que esses momentos que duram mais são momentos em que, na minha cabeça, assim, lendo o filme, pra mim são momentos que ele realmente tá percebendo o tempo como a gente percebe, sabe? É, sei lá, um momento que ele tá ali vendo a mina tá comendo a torta ali, né? E a gente tá acompanhando ali, tipo, 10 minutos a menina comendo um pedaço de torta. Um pedaço, é uma torta inteira, né? É uma torta inteira, né? Isso é interessante, é uma torta inteira, cara, que interessante. Inclusive, a gente tava até conversando sobre essa cena no, antes de começar a gravar, e aí eu fui dar uma pesquisada que a cena foi feita num único take, assim, porque realmente eu imagino que ela não conseguiria fazer nem um segundo ali, né? Não, mas você falou essa questão, eu acho também, quando o tempo transcorre normalmente, com essa cena da torta, são 5 minutos da Rooney Mara comendo uma torta, sentada no chão, sem barulho. Não tem trilha, não tem nada, é só o garfo raspando na torta e a boca dela mastigando. Eu acho que quando o tempo tá assim, eu interpretei como aqueles momentos em que o fantasma, né, tem mais ligação emocional, talvez. Concordo. Porque se a gente for ver, ele acabou de morrer e ele tá olhando a ex-esposa, né? Eu não sei se vocês assistiram ou leram Amor Além da Vida, que é o... Eu assisti com o Robin Williams. Lindão. Isso. Eu assisti. Com Robin Williams e o livro do Richard Matheson. Tem uma cena que é muito rápida, assim, é que depois que o personagem morre, ele fala assim pra mulher que não vai embora. E ela fica desesperada, e aí quando ele resolve ir embora. Mas é alguma coisa assim, a presença do Casey Affleck é isso, né? É esse luto dela. Não, é até interessante, né, já que a gente tá falando da cena dela comendo a torta, porque logo depois que ela diz que ela vai pro necrotério pra reconhecer o corpo do Casey Affleck, que ali também já é uma sequência bem interessante, que vários minutos sem acontecer nada, e de repente ele levanta. Uhum. Eu fiquei lá assistindo, tá bom, o cara tá deitado, tá, o cara tá deitado, tá, o cara tá deitado, tá, o cara tá deitado, aí o cara levanta, eu, tá bom, demorou demais. Aí, nessa cena da torta, é legal porque, de novo, o ser longo, 5 minutos, eles não incomodam nesse sentido, porque você vai vendo como ela desmorona, e como ela desmorona é uma coisa, sim, muito corriqueira. Ela começa, uhum, assim, já pega a torta, ela joga um negócio todo violento no lixo, aí ela pega a torta e você vê que ela tá meio que comendo, mas não por fome, ela tá comendo pra suprir uma necessidade de, sei lá, de algum buraco emocional, qualquer coisa desse tipo, porque ela pega o garfo e você sente, né, talvez por isso tava o silêncio, você sente a raiva e a angústia dela, porque você escuta o garfo, tá, tá, e ela batendo forte com o garfo, ela puxa, e aí você vê que vai ficando mais forte, ela vai se contraindo, eu achei, talvez, essa melhor parte do filme inteira, porque eu achei isso muito lindo, e, cara, que contador de história que é o diretor do filme, porque ele contou tanto, sem falar absolutamente nada, uhum, cara. Eu acho que é a parte mais marcante do filme mesmo, porque você tem aí uma personagem que tá enlutada, com uma presença que se recusa a ir embora, e aí ela tem, como você falou bem, muito bem, enfim, sobre ela preenchendo alguma coisa. Claro. Sim. Que você pode até argumentar que, também tinha uma questão fisiológica, porque provavelmente ela não estava se alimentando bem, mas isso não é importante. O que importa é esse signo do filme aí, que você comentou mesmo, que agora a casa... É interessante isso, porque ele era um musicista, né? E, sim, quando ele foi embora, ele também ele levou a música, né? Então a casa, uhum, já não tem, sim, não tem essa a alegria. E eu tô falando alegria entre aspas, porque a música que ela apresenta, que ele apresenta um pouco mais pra frente pra ela, ela tem um tom melancólico, mas é ele que fazia, assim, não que ela... Não, assim, claro que numa equação de um casal, né? Claro, os dois ali se completam, né? E aí ela até, assim, a metade dele, né? A metade dela, no caso. Porque, assim, é uma coisa interessante, porque a gente não espera muito, principalmente pra quem não leu a sinopse e tal, a morte do personagem do Affleck vem, assim, tipo... Nem mostra, né? Só mostra o que aconteceu. mas nem mostra assim acontecendo. É, uma hora eles estão lá, né, se beijando, se amando, na outra, pá, ele morreu. Não, eu tomei um choque, assim, porque tava lá eles de boa, de repente o carro ali batido com ele, eu... Eita porra, o que aconteceu? Ai, cadê? É, acho que é uma coisa assim, né? Isso vai se representar um pouquinho mais na frente, mas é aquela coisa do universo, né? Tipo, você tá querendo alguma coisa, o universo vai lá e pá, né? Te tira alguma coisa. Sim, sim. Aliás, toda essa parte da casa, logo depois que ele morre, tá, é uma angústia tão grande, assim, desde a hora que ela abre a... Primeiro quando aparece aquela mulher, que parece que é a dona da casa, né? Deixa ela torta. Depois quando aparece a Rooney Mara, que ela abre a porta. Cara, e você vai acompanhando tudo que ela vai fazendo e tal. Dá uma angústia tão grande, porque a casa dá uma sensação de abandono, assim. Do jeito que a casa tá, e a fotografia que tá dando um ar meio de empoeirado, meio de sujo, e aquela solidão, sim, assim. Sim. Eu pelo menos me senti assim meio confinado, tipo, sabe quando dá aquele apertinho no peito assim que você fica, nossa, velho, que situação, cara. Sim. Antes de ser um filme, assim, porque como a gente fala assim de fantasma, talvez alguém possa esperar que esse aí é um filme de terror, mas apesar de ter alguma coisa de terror, assim, digamos, um pouco mais ali pro meio do filme. E bem de leve. Bem de leve, ele é um filme mais, ele é um filme mais assim, ele é um filme existencialista, cara, até espinha. Com certeza. Sim, muito, nossa, cara, tremendamente. E a questão de você representar o personagem do Affleck, né, e o outro fantasma que aparece com um lençol, eu acho que é uma coisa mais marcante, porque se fosse simplesmente ele lá, com o filtro, pra deixar ele 50% mais claro, não ia ser tão marcante. Sim. Não, eu ouvi uma declaração do diretor falando que ele resolveu pegar o lençol, porque é a iconografia mais tradicional de fantasma que a gente conhece. Você pode pedir pra qualquer criança, pra qualquer pessoa, desenha um fantasma. Vai desenhar o fantasma ali com o lençolzinho. Mas... Então ele falou, tipo, e é também pra causar aquele choque, que você olha e fala, pô, mó cartunesco, né, um cara, um fantasma lá, com aquele olho preto ainda, porque você nem consegue enxergar o olho de quem tá dentro do lençol, né. Você nem enxerga o olho do Casey Affleck, é um buraco. Exatamente. Mas ele falou que é justamente por questão da iconografia, porque, cara, esse filme é muito iconográfico, assim, quem curte semiótica ia ficar, nossa, ia ter um orgasmo com esse filme. Ele tem essa questão marcante no visual, na história e no próprio tempo. Eu sei que você ficou incomodado com isso, Cliff, mas eu acho que você também entendeu qual foi o sentido do diretor. Você eu entendi completamente, gostou, né? A proposta. Não, eu não gostei por ser muito lento, porque me deu sono e tal, mas eu entendi por que era daquele jeito. É por isso que eu fiquei tão dividido. Eu realmente não sei se eu gostei do filme, porque a mensagem do filme é poderosa. E depois eu fiquei, de certa forma, comovido com a mensagem. Mas eu não gostei muito da... Apesar de compreender a forma, eu não gostei da forma. Sabe quando você gosta do conteúdo da coisa, você não gosta da embalagem onde a coisa vem, apesar de você saber por que é embalado daquele jeito? Foi mais ou menos isso. Eu acho que a pessoa que estiver assistindo o filme vai sentir isso principalmente quando existe o ponto de virada, que é mais ou menos lá pela uma hora de filme, né? E como a gente comentou, ele tem mais ou menos uma hora e meia. Que é quando a Rooney Mara vai embora. Então, até um pouco mais pra frente, na verdade. Quando já... A percepção de tempo dá uma acelerada. Nossa, ali eu fiquei maluco, velho. Que eu acho que é exatamente pra pegar um pouco, pra acompanhar esse ritmo, né? Essa falta de ritmo que você sentiu. Tem algumas coisas assim, por exemplo, de ele ficar lá parado e ver. Essa parte da montagem é fantástica. Essa montagem é maravilhosa. Nossa, isso é muito bom, cara. É. Ele fica sair, parado, né? Olha aí. E ela sai, tipo, umas três vezes. Ele tá lá parado, com uma presença que não vai embora. Puta que me pariu, cara. Eu odeio essa assim. Não, isso é sensacional, cara. Tem a cena simbólica ali da questão da torta, que é fantástica, mas, e aqui é a parte técnica que eu mais gostei do filme. Que daí tem essa questão de a gente também... da percepção de tempo dele ser diferente, né? É interessante isso, você tentar ver os olhos, ponto de vista de um fantasma. Não é todo filme de fantasma que chegou a fazer isso. Mesmo Viagem de Chihiro. Cara, eu não lembro de nenhum outro que tenha feito. Assim. Tem o Ghost, vai. E o Amor Além da Vida? Não, o Ghost não tem passagem de tempo assim, não, mano. O Ghost é imediato. Não, eu quis dizer do ponto de vista. Ah, tá. E é muito louco isso nessa questão técnica, porque daí eu acho que... Eu tive a mesma impressão nesse filme que eu tive assistindo Bingo, do Daniel Rezende, de que o diretor pensa como montador, sacou? Porque essa cena, por exemplo, que ele vê ela saindo três vezes, e ele faz isso muito, assim, de ter um plano dele, aí ter um contraplano mostrando o ambiente, e depois voltar pra ele já tá em um outro ambiente, que na verdade é o mesmo lugar, só que é um outro período de tempo, assim. Ele faz isso muito nesse filme e é uma sacada que o cara tem que entender muito de montagem, né, pra ter essa proposta, assim, já pensada visualmente, assim, na direção. E o que é mais incrível nessa sequência é que é um plano nesse momento é que é um plano sequência, né, dela saindo todas as vezes, assim, tipo, se tem corte ali, é aquele corte invisível, porque não tá perceptível. Eu acho que foi feito sem cortes, mas é o pelo menos com o mínimo possível, mas é muito legal. Eu até fiquei meio perdido, assim, porque eu achei ela saindo de uma vez, eu falei, ah, beleza. Aí quando eu vi ela saindo de novo, aí na terceira vez interessante. Eu acho que é um filme, assim, com uma proposta até relativamente simples, assim, por cima, né, na primeira camada, mas ele é feito de uma maneira tão chamativa que você vai... É um daqueles filmes, assim, que eu acredito que você não sai indiferente dele. Não. Talvez o Cliff seja um pouquinho diferente, porque ele consegue definir ainda. Não, mas assim, tipo, eu não tô indiferente, tanto que, né, tô discutindo o negócio aqui, então... E é desde aquela coisa de você ficar pensando assim, pô, será que é uma presença mesmo? Será que é um fantasma? Ou é simplesmente uma ideia? É tudo isso, você pode ver o filme das duas maneiras, como simplesmente se ele, o personagem do Affleck virou um fantasma e ele tá ali não querendo sair da casa, porque... Ele tem uma ligação que a gente vai entender um pouco mais lá na frente. E, de novo, a gente vai entrar na questão do tempo, porque o tempo é cíclico, no caso aí do personagem, né? No caso, é como ele faz a percepção da própria existência. Então, por isso que eu falei, né? O filme tem a ver com amor, tem a ver com perda, com existência, com legado. Cara, eu adorei essa parte da mensagem do filme. E eu acho que tem uma cena que resume isso muito bem. Não resume tudo, assim, mas ela já te dá, ela já te deixa isso muito claro, que é logo no começo, mas no começo dessa segunda parte do filme, que ele olha pela janela e vê o fantasma do vizinho, né? E aí o fantasma do vizinho fala assim, ah, eu tô esperando por alguém. E aí ele fala, ah, mas quem? E aí o fantasma vai e fala, né, eu nem lembro mais. E eu acho que isso já traz toda a proposta, toda essa proposta do filme em um só diálogo, assim, né? Que é um diálogo muito foda, inclusive. Sim. E um diálogo sem fala, né? Fica só na mente dos dois fantasmas, né? Porque realmente depois que o Affleck morre e vira fantasma, ele não se comunica mais com o mundo exterior, assim, pelo menos não, ele não se comunica mais com a personagem da Rooney Mara. Ele só fala com o fantasma. Com outro fantasminha, umas duas vezes. Mas ele aterroriza. É, exatamente. Ah, não, a hora que o bicho fica pistola, aí fica maneiro, cara. Porque ele fica duas vezes, né? Ele fica quando ele vê a Rooney Mara com o cara e depois com a família. Aí ele, quando ele fica puto, cara, aí fica divertido. Sim. Porque é aquilo que a gente tinha comentado, né? Ele tem uma ligação com aquele lugar tão grande que quando a Rooney Mara vai embora, ele fica, né? Isso me causou tanta estranheza, porque eu achei que ele ia ter uma ligação com a mulher. Aí na hora que ela vai embora e ele fica, Aí depois que eu fui entender que a ligação dele não era necessariamente com a pessoa, era com a casa. Tanto que é o mesmo lugar em todos os períodos de tempo, né? É a casa, mesmo antes de existir a casa e depois de existir a casa, ele tá no mesmo lugar. Cara, eu achei isso muito foda. E nesse momento aí, o Cliff, quando ela vai embora, aí eu acho que o diretor percebeu assim, não posso continuar mais nesse mesmo ritmo. E aí ele dá uma acelerada na trama, mas de novo tem a ver com a percepção de tempo dele. Sim. Gente, montagem desse filme, por favor, indiquem o cara ao Oscar, pelo menos, de montagem, por favor. Tá, porque... Ah, nossa, perfeita a montagem. Cara, eu acho que é uma aula de montagem, sim. Você quer, de repente, estudar um pouquinho? Dá uma olhada nesse filme aí, você vai ter o seu 1h30... Na hora que vai construir as coisas pro futuro, né, que demole a casa, que constrói os prédios, assim, passa tudo num estalar de dedo. É, a própria presença lá da família latina também, cada vez que ele muda de cômodo, já é um momento diferente do ano. Ele tá lá no verão com as crianças brincando, de repente ele vira à esquerda, já é Natal. Sim. Aquela cena da festa, que tá tendo uma festa na casa. Que cena, cara, cena. Muito linda, cara. E o cara meio faz um monólogo meio Linklater, assim, né? É muito monólogo de filme do Linklater. E a fala maior, né? O cara que tem mais fala contínua é esse maluco aí, que nem nome tem. Acho que o filme, metade das falas do filme é só esse bicho falando. E aí ele sobe, assim, né? Ele sobe pra mostrar a lâmpada e dá um corte duro, assim, né? Um corte muito seco. Aí já mostra a casa meio destruída, assim, né? Tudo meio queimado e tal, meio... As coisas derrubadas e tal. Muito bonito, cara. Sim. Aqui, uma pergunta pra você. A gente não tocou nesse assunto ainda. O que vocês explicam a questão da volta no tempo? A gente falou que era tudo um círculo. Isso aí meio que é a definição do círculo. Porque ele vê a evolução e a destruição da casa, né? E depois de chegar no futuro, ele volta para o passado. É tipo, vou pegar aquele exemplo do Doctor Who. É um ponto fixo no tempo. É, sim. Eu não sei se a gente pode falar que ele brinca com pouco com ficção científica com isso, mas a questão é, se você tem um... Eu vou partir para uma parte muito metafórica, assim. Se você está considerando que o círculo não tem começo nem um fim, ele se achou naquele momento no tempo e ele sempre esteve lá. É como, por exemplo, você tentar explicar a fala do caretaker lá, do como é que eu falo em português mesmo? Do zelador do Hotel Overlook lá no Iluminado. Quando o personagem Jackson Nicholson confronta ele, ele fala, não, você é o cara porque eu sempre estive aqui. Então, sabe, olha outra influência, né? Pegando aí um pouco, talvez uma influência mais kubrickiana. Por isso tá gostando mais do filme ainda. É. Então, agora assim, tentar explicar, eu acho que onde começa isso, onde ele se vê como parte daquele lugar, como ele... aquela sensação de ele não querer ir embora, eu acho que já é um pouco mais difícil. E eu não sei nem se tem alguma explicação satisfatória pra isso. Eu não sei nem se tem necessidade de explicar, né? Sim, com certeza. Eu acho que é muito mais a questão de... inclusive, o próprio filme, ele, pelo menos pra mim, ele deu duas pistas, assim, né? E aí a minha impressão é que ele dá as duas pistas e a pessoa monta como ela preferir, assim. Porque com essa história dele ir pro futuro, ver até tem até uma visão meio Blade Runner, assim, né? Da cidade e tal. Eu pensei em Blade Runner também ali. Tal. Eu também pensei. E depois ele volta. O próprio cara naquele monólogo lá do Linklater, ele inclusive fala disso, né? Que, vai chegar num ponto em que a música que você fez, e o engraçado que pelo fantasma ser um músico, inclusive, né? Que a música que você fez vai passar pra gerações e gerações, e aí o mundo vai pro buraco, vai sobrar só 10% da população, e alguém vai lembrar e vai cantarolar mais uma versão diferente da sua música, mas mesmo assim a Terra vai acabar, porque o Sol vai ficar gigante, vai engolir tudo. E tanto que no final do ciclo, ele vê ele mesmo, né? Ele vê o surgimento dele mesmo ali dentro da casa. Pode ser uma coisa... Pra mim, assim, né, esse monólogo, ele pode dar indicação tanto de uma coisa meio literal, assim, que pra mim não é o caso, não é o que eu interpreto, mas também de ser uma metáfora da própria existência do cara, né, de se ele é o ponto que ele tá inclusive preso, né, ele tá inclusive preso na casa por aquele papel, que é o papel lá que significa a história, mesmo que a gente não saiba o que tá escrito, essa questão dele sempre se ver de novo, né? Eu fiquei imaginando até que depois que ele andasse pro outro cômodo, ele olhasse, ele se visse mais um dele, sabe? Tipo, meio que uma coisa cíclica, mas não necessariamente palpável, assim. Acho que se alguém for mais religioso, pode pensar até numa questão de purgatório, sei lá, de ele ficar vendo a vida dele várias vezes. É interessante a gente chegar nesse ponto, assim, né? Tentar dar um sentido a esse momento. Mas, no fim das contas, eu acho que é mais importante a discussão em si do que chegar numa resposta, sim, né? Sim, sim. Sim, uh-huh, sim. Uma sim. Resposta, concordo, verdade. Mas porque, afinal de contas, a vida não tem resposta, né? Pois é. Eu acho que é bem simbólico, inclusive, na questão da personagem da Rooney Mara, que o Matheus falou rapidinho aí, que ela escreve num papel e guarda ali dentro da casa, e você fica, assim, meio se remoendo, putz, o que ela escreveu, e aí quando ele vai tentar pegar, e a casa é destruída, você quer morrer, você quer morrer porque, né? Mais que tá escrito lá. Mas na verdade acho que também assim, nem importa, mas, né? O universo é assim, cara, o universo vem aqui, pá, te mata, tira a tua vida, você não tem suas respostas, então, e se alguém reclamar assim, pra mim, falar que o filme não tem uma explicação, não tem um sentido, é o mesmo tipo de pessoa que reclama, sei lá, de 2001, Não pegou, que é mais importante a jornada do que... Cara, tem uma banda que eu gosto muito, tem uma música que é muito legal também, e tem um trecho que diz o seguinte: a vida é uma jornada, não é um destino, né? Senhor Steven Tyler, em Amazing, uh-huh, se eu não me engano, uh-huh, no Aerosmith. Então é bem isso. É que nem a Miley Cyrus também, né? Que fala que não é sobre o que tem do outro lado da montanha, é sobre a escalada. Nossa senhora, olha o nível que a gente chegou. A gente pode pegar um monte de... Dois pontos interessantes aí. O diálogo, ele já funciona de dois jeitos. Ele já meio que explica qual que é a pegada do filme, porque ele fala da questão do tempo cíclico, de olha, a gente vai, né, de tudo perece e volta e assim vai. Mas ele também fala da questão de você perdurar, né, de você ficar vivo enquanto tiver alguma memória de você. Ele até usa o Beethoven, sim, e aí eu acho magnífico que quando ele fala do Beethoven, toca a Nona Sinfonia, porque, cara, o Beethoven morreu há 200 anos. Mas o cara ainda tá vivo enquanto todo mundo saber quem é a música do cara. Então ele meio que fala que, olha, as coisas vão morrer, as coisas vão perecer, porque tudo é finito. Mas se você tiver sorte o suficiente de conseguir fazer alguma coisa que as outras pessoas lembrem de você, você continua. Mesmo que você não continue de carne e osso, a sua memória vai continuar. Então pode ser que daqui a 300 anos alguém ainda esteja falando de alguma coisa que você fez, né? Então funciona nos dois sentidos, de explicação do filme e também de como é que você meio que... como você se torna imortal, digamos, de certa maneira. É, qual é o seu legado? Qual é o seu legado? E a outra coisa também é legal, então, sobre o papel... é, que na verdade não importa o que tá no papel. Também me senti meio frustrado porque não mostrou o que tava no papel, mas depois eu entendi que não importa. Eu achei engraçado. Eu também achei engraçado. Mas no filme a gente percebe que tem os dois fantasmas. E um dos fantasmas, na hora que ele percebe, ah, ninguém vai vir, ele some. Meio que, ah, o que tava me prendendo aqui não existe mais, então eu não tenho mais motivo pra continuar. Porque se eu não tô enganado, o fantasma normalmente é aquela pessoa que deixou alguma coisa mal resolvida pra trás, ou tem um sentimento muito forte, alguma coisa, e a pessoa fica pairando por aí. Aí eu acho que na hora que ele pegou o papel, era alguma resposta que ele queria, sei lá, poderia ser um significado pra vida dele, que na hora que ele olhou o papel, ele percebeu que não tinha mais por que ele continuar. Então aí ele, pum, sumiu. Sabe? Então não interessa o papel, interessa a gente perceber que aquilo lá era o objetivo de por que o fantasma estava naquele lugar. Porque você tem tudo, é interessante você ter tudo isso junto, dentro de uma história que é concisa, ao mesmo tempo tem o seu lado aí mais lento, que eu acho que assim, depois que você passa os primeiros 30 minutos do filme, 40 minutos... aí vai fácil. Aí vai fácil, né? É que nem Dom Casmurro, você tem que tipo, dar uma chance pro escritor. E eu digo uma coisa, se você de repente parou de ver a Ghost Story porque você achou muito lento e tá ouvindo esse podcast agora, sem medo de spoilers, então pode ver assim, né, encare os primeiros 40 minutos. Depois da torta melhora. Nessa virada, é aí que deve ser a parte mais impressionante, pelo menos assim, na questão de roteiro, é quando ele resolve se matar, digamos assim, né? É interessante isso, né? O fantasma querer se matar, né? Tem, uh-huh. Porque ele vai pro topo daquele prédio que, como a gente já falou, tem um visual meio noir, meio neo-noir, meio Blade Runner, e aí na queda ele volta no tempo e vê toda a história daquele lugar, assim, a parte da história daquele lugar, né? Sim. Onde tiveram vidas, onde tiveram mortes, e onde teve a própria existência dele. E aí faz sentido aquela coisa que eu falei no começo, que parecia que ele estava sendo observado, e estava mesmo sendo observado, por ele mesmo. Minha cabeça explodiu nessa hora, na hora que o barulho do piano foi ele mesmo que fez, eu, caraca, maluco, que genial! Né? Sim, eu confesso que eu não entendi, talvez, a única coisa que eu não tenha entendido assim plenamente é o fato dele se jogar do prédio. Talvez isso não tenha entendido o significado, mas é bem interessante todo o resto que sucede isso. Pra mim é um tanto de desespero mesmo, porque agora ele tá num lugar que não é mais o que ele conhecia, assim, não só mudou de aspecto porque tá quebrado e tal, ele tá a metros acima da cabeça, né? Mas de novo, a gente tá tentando dar uma resposta pra uma coisa que não tem. Não, mas assim, eu até compreendi que talvez fosse desespero. Mas aí eu pensei, beleza, pode ser desespero, mas por que que ele tá se jogando? Ele é um fantasma, ele não vai morrer. Então pra quê? É, pode ter sido o salto de fé dele. Mas pode ter sido o salto de fé do tipo, cara, vou ver se eu vou. Eu vendo assim, a leitura que eu faço mesmo, é uma questão de tentar se desapegar daquele lugar, daquele momento. A questão é, qual que era a percepção do personagem como fantasma? Ele tinha noção de que ele era um fantasma? Que o tempo passou de um jeito assim? Como é que ele percebeu que aquele tempo passou muito rápido ou não? São muitas questões, assim, que na verdade eu acho que não tem respostas, como a gente já comentou aqui. E isso faz o filme ficar mais interessante, porque não parece que é uma preguiça do diretor, sabe? Não parece que ele, eu só vou escrever aí e aí vocês se virem pra resolver. Porque tem essa questão, é um filme que instiga a gente. Ele não dá respostas mastigadas. E talvez nem tenha respostas mesmo, como a gente falou. Ou, de repente, a gente trouxesse um quarto convidado aqui, e ele daria uma outra visão pra gente. Isso que é interessante. Assim, se você por acaso tá ouvindo esse filme assim pra esperar as respostas sobre as coisas que, das ações do personagem, me desculpa, que a gente tá pra discutir mesmo qual que é, afinal de contas, o que a gente aprendeu nessa jornada. É, eu acho que é o tipo de filme que cada um vai entender do jeito, cada um vai pegar uma resposta e que na real também, porra, a resposta não é importante, nem a pergunta é importante. O importante é ver o que tá acontecendo. É, e o que que tá acontecendo, né? Que tá acontecendo? Também não é muito fácil, mas enfim. É, acompanha aí e já era. Você acompanha e você descobre, você tenta. Eu acho que esse é a grande mensagem do filme. Você tá assistindo um personagem que tá refletindo sobre a própria existência. Só Sim. que num outro plano. Aí o diretor escolheu. Por que ele escolheu um fantasma? Porque, assim, isso também, de novo, é uma percepção minha. Porque aí ele não pode, ele se torna um espectador da própria história. Não só da própria história, mas de tudo o que ele deixou pra, assim, a presença dele fez. E tem essa conversa toda linkteriliana aí que o Matheus comentou, que sobre legado e tal, no fim das contas, você ficaria feliz se você não deixasse um legado? Como é que você encararia isso de verdade? Porque às vezes nós, como seres humanos, nós nos achamos, sabe, o último pacote da bolacha, super importantes e tal. E se não for exatamente isso? E se a sua passagem nesse mundo for meio apagada? Como o cara fala lá depois, também esse mesmo personagem, né? Fala lá na festa sobre o sol que vai morrer. É meio niilista, né? Né, bicho? Eu tava achando que eu ia ter uma sexta-feira boa, o Thiago acabou de fuder minha semana. Tá dormindo aqui, sábado todo. Dá uma cerveja pra ajudar depois. Eu não tô aqui pra acabar com o sonho de ninguém, não, mas eu acho que vale uma reflexão mesmo. No fim das contas, quando ele volta pra si mesmo, né, ele volta ali pra descobrir, pra ele rever a história, é interessante que ele, a momento que ele cai ali no piano, é o momento que ele lembra, né, uma coisa que a gente não tinha percebido antes, que na vida pregressa dele, ele aceita sair da casa, porque a esposa tinha pedido, né? É, aparentemente ele aceita um dia antes dele morrer, né? Pra nós dar a entender que é um dia antes. Sim, parece mesmo isso. Aí dá quase a entender que foi a casa que matou ele também, né? Vai me deixar? Ou talvez a ligação dele com a casa, tipo, eu ia sair, mas na verdade eu não quero. Aí como meu corpo físico não saiu antes de morrer, então agora eu vou ficar, sei lá, alguma coisa assim. Como um gato, talvez. O gato não gosta, dizem que gato não gosta de se mudar, né? Não sei até que ponto isso é verdade, nunca tive gato. Mas é interessante você pensar nisso, né? Você pensar qual que é, o que que você está ligado mesmo, né? Qual que é a sua parte nesse latifúndio, né? Citando outra música. Eu tava lembrando outro dia de uma tirinha do Calvin, que a mãe do Calvin dá um livro pra ele ler, e ele fica bem interessado com o livro, né? Dela pergunta depois assim, o que você achou do livro? Dele, deu muito o que pensar, não sei o quê. Dela, fico feliz com isso, né? Dela é, mas não faça mais isso não, viu? Aquela coisa, me deu muito o que pensar, não faça isso muitas mais vezes. Mas é isso, acho que esse é o típico filme assim que você vai. Se você quer ver, rever, dar mais uma chance, deixa o celular de lado, deixa a pipoca de lado, tal, só água, e vai em frente, porque realmente ele tem um peso que precisa ser adquirido, precisa ser respeitado, precisa ser absorvido mesmo. E não assista com sono ou num dia que você esteja muito cansado. Eu acho que você deve dar. Todo mundo tem que dar uma chance pra esse filme, com certeza. Quem gosta de filme, quem gosta de cinema, provavelmente vai amar, cara. Quem não gosta, ué, paciência. Pois é. Então, gente, chegando aqui às nossas considerações finais, eu vou pedir pra vocês falarem aí as suas impressões gerais sobre o filme e seus determinados jabás. Vamos por ordem alfabética, então? Começa aí o Cliff. É bom, então. Eu já tinha apontado aqui que eu realmente não sei se... Tem filmes, assim, que eles não são necessariamente pra você entender, são mais pra você sentir, né? Assim como qualquer coisa artística em geral, eu acho que primeiramente eles têm que despertar alguma coisa, depois te fazer pensar. Esse filme é mais ou menos isso, tanto que eu ainda tô, né, mesmo depois da discussão, ainda tô dividido do tipo, será que eu realmente gostei do filme? Não sei se eu gostei, não sei se eu desgostei, tipo, me incomodou a questão de ser lento, apesar de eu entender o porquê. Eu não posso ser leviano nesse sentido também e desconsiderar todo sentido, né? Tudo que o filme quis dizer. E eu acho que ele é um libelo, assim, sobre a questão do tempo e da perda e de tudo mais, assim, ele dá até um certo desgosto, assim, um filme que você provavelmente vai sair chorando em posição fetal, falando, ai meu Deus, eu odeio minha vida, ou qualquer coisa desse tipo, porque ele é até um meio niilista. Já que a gente falou que tem várias questões que aparecem que não tem resposta, nada tem resposta e às vezes não precisa ter. É a vida, faz parte. E é o cúmulo do niilismo, tipo, nada tem sentido. Então, aproveita aí que, como o cara falou lá, você vai morrer um dia, todo mundo vai morrer um dia, o que importa é você, sei lá, deixar sua marca de algum jeito. E, mas também não dá pra desconsiderar as questões técnicas, que é um roteiro incrível, é simplório, no sentido de que a história é super simples, mas é carregado de significado. Nada, absolutamente nada do filme tá lá por acaso, tudo tá querendo te dizer alguma coisa. A montagem é excelente e, cara, que direção sensacional, assim, não tem como você assistir esse filme e não sair diferente pro bem ou pro mal, sabe? Você vai pensar nesse filme durante alguns dias, dependendo de como o filme te toque, durante alguns meses. Eu acho que, a despeito das minhas preferências sobre o filme, se eu gostei ou não, que também não importa se eu gostei ou não, isso não vai fazer o filme melhor ou pior. A gente tem que fazer a diferença entre, tipo, não necessariamente porque eu não gostei o filme é ruim, esse filme passa longe de ser ruim, é um filme lindíssimo, é um filme muito bem feito, mas acho que dá pra colocar ele na lista de 2017 como um dos melhores até agora. Não importa se eu gostei, porque, cara, é uma mensagem muito poderosa esse filme, então não tem como não gostar, não se identificar, não se sentir tocado em algum momento por esse filme, o que é bem escroto se você parar pra pensar que você tá se sentindo tocado por uma porcaria de um lençol de 1,80m com dois furos, né, mas enfim. E pra quem quiser me ouvir, né, falar sobre coisas não tão filosóficas quanto, ou talvez tão filosóficas quanto, acessa lá o plano9.com.br, tem o podcast lá do Cap Variando sobre gibis e cinema e videogames e política e às vezes tudo junto e misturado. E é isso aí, agradeço e isso. Ajam como fantasminha e repensem sua vida. E você, Matheus? Cara, pra mim foi um filmaço, assim. Eu gostei muito, tanto do que ele é estética e tecnicamente, assim, do que a gente falou, desses planos, de como o cara trabalha a montagem, assim, de ele fazer um plano em movimento, né, e mostrar a mina saindo três vezes num espaço curto de tempo, assim, que não dá nem pra dizer que o cara só fez um corte falso ali, tipo, com a câmera parada, porque a câmera ainda tá em movimento, né, e de como o cara traz pra gente esse vazio mesmo, né, da existência do protagonista do filme, já que ele tá falando de... A gente tem aquela questão do viver e do existir, né? O cara simplesmente existe, né, depois que ele deixa de viver. E pelo menos pra mim, o que esse filme passa é uma questão muito forte de que existência é sofrimento, né? Porque desde que ele volta pra casa, ele vê a mulher dele superando ele e seguindo em frente. Ele vê o mundo superando ele e seguindo em frente, né? Mas ele não consegue fazer isso. Então, são as questões que pesaram muito pra mim, assim, e o jeito que ele trata isso, de te forçar a ficar na cena por mais tempo, de te deixar muito próximo, de, por exemplo, de não fazer uma coisa tosqueira dos dois fantasmas conversando, né? Ele só deixa uma legenda embaixo, assim, de ter diálogos que são pouquíssimos diálogos, mas todos eles são muito importantes, assim, pra falar ou sobre o que as coisas significam pro personagem, ou pra tratar mais da mensagem do filme em si. Ele faz isso de um jeito muito simples, que nem o que ele falou, mas é um jeito que me pegou muito e eu tenho certeza que eu vou ficar mais dias e dias pensando sobre esse filme. Túlio, muito obrigado por você ter aparecido de novo e pode fazer aí as suas considerações finais e também relatar. Porra, não, eu tô impressionado aqui. Essa coisa de participar, né, de um podcast, discutir arte com outras pessoas apaixonadas e com visões tão diferentes, cara, é sempre enriquecedor pra caralho, porque você acaba adquirindo, né, uma nova maneira de pensar sobre aquilo que você assistiu. Eu quero agradecer realmente aqui, Thiago, ter me convidado pra participar aqui de novo. Tinha tempo que não me chamava. O Thiago me odeia, velho. O Thiago não me chama pra coisas, velho. Eu fiquei 5 meses sem gravar, meu amigo. Ah, deixa eu reclamar, eu sou de câncer. Não, tô zoando. É sempre do caralho gravar aqui com o Thiago. Não, quando foi a última vez que a gente gravou, mano? Eu acho que foi na lista de melhores de 2016. Você tava nessa? É, melhores ou piores. Não lembro, foi um dos dois. Uhum. Mas bacana. Pois mas é, faz um tempinho o, mesmo. O filme aqui, mano. Faz muito tempo, cara. É, sobre o filme, é, realmente, provavelmente a gente tem que incluir numa lista de melhores do ano, filmes que definem 2017, porque o Lowry conseguiu fazer uma coisa diferente, ele conseguiu fazer uma coisa única, né? É um filme que faz a gente pensar, é um filme que faz a gente sentir. E acima de tudo, cara, é viver a coisa do legado mesmo, né? Pô, até o que nosso vai ficar? A gente vai fazer a diferença? Será que importa? O que a gente busca? As questões da memória, as lembranças. É uma coisa, uma poesia bonita, né? Coisa que o Terrence Malick não sabe fazer há muito tempo. Mas o Lowry conseguiu fazer aqui de um jeito magnífico. Eu amei esse filme. É, bom, eu não sei o que acrescentar depois dessas três vozes aí falar então, né? E depois de também 1h20 praticamente de gravação. Mas enfim, eu acho que eu vou acabar me repetindo, mas serve como fechamento mesmo. Gente, aproveita o filme mesmo. Eu acho que ele tem que ser assistido, já que não existe a possibilidade, pelo menos por enquanto, a gente vê no mercado nacional. Porque não foi lançado em home video, nem nada, dá seus jeitos aí. A livraria do Paulo Coelho está aí para isso. Mas quem sabe a gente forçando um pouco, de repente a gente mostra aí para as distribuidoras que esse tipo de filme, que você pode chamar de terror ou não, esse tipo de aparição mesmo, assim, vai fazer uma diferença, porque mostra que, afinal de contas, a gente não tá aqui só consumindo blockbusters. Esse filme é o típico filme assim, que poderia passar num festival, numa sessão, de repente, ou numa sessão curta, digamos assim, uma existência curta, de repente aqui aí em BH ainda tem cinemas de rua, né, o tour também aqui em São Paulo aqui em São Paulo também tem o Reserva Cultural ele lá onde o Matheus mora, não sei como é que tá essa relação de cinema de ruas. Aqui também tem. Só tem o Cine Brasília, que é onde acontece o Festival de Brasília, de resto não tem mais nenhum aqui. É. Aqui em Santos tem o Posto 4, onde eles passam filme de arte. Então, olha aí, tem oportunidades, tem lugares. Eu sei que mercadologicamente é complicado, beleza, vocês têm que fazer dinheiro, mas eu acho que ele merecia pelo menos uma chance aqui. Senão vai ser um ex-máquina da vida, a gente vai ficar sabendo dele só quando ele for indicado ao Oscar. Eu tô contando com isso. Que merece, merece toda indicação possível. Eu acho que é uma das minhas apostas para o roteiro original. Assim, a gente no começo do ano que vem, a gente sempre no começo dos anos sempre faz um review, assim, faço um podcast, né? Faço uma lista dos melhores lançamentos do ano, mas eu faço deles do lançamento comercial. O que eu posso dizer é que a Ghost Story vai ter a minha menção honrosa na minha lista. Na minha também. Né, por ele não ter aparecido na versão oficialmente, mas se não tá no cinema, você tá no meu coração. Isso aí, que bonitinho. Nice. E é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem ouvido a gente. Obrigado pelo seu download. Não esqueça de comentar esse episódio aqui. Estamos de volta, finalmente, com o nosso TigCast. Espero que dessa vez sem interrupções. Para fazer isso, entra lá no nosso site, untigcinema.com. Todos os nossos perfis do Twitter vão estar linkados lá. Você pode também fazer os comentários pela página do Facebook, pelo grupo do Facebook ou pela rede social que você achar melhor. Estamos tanto no Twitter quanto no Instagram, até no Google Plus nós estamos. E, gente, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e na nossa tradicional lista lá do Spotify, eu vou deixar para vocês ouvirem a música da Kesha que aparece no filme, que é Last One. E valeu mais uma vez, a gente se vê na semana que vem. Tchau! Falou! Teve mais o quê? Alô? Oi? Thiago? Thiago? O Thiago tá muito no clima. É o Casey Affleck. Eu tenho uma história sobre isso, cara. Eu, depois que eu assisti o filme, eu acho que eu fui influenciado, cara. É, minha mãe tava com meu sobrinho, cara, no banheiro. Eu entrei no quarto dela, vi o cobertor, coloquei o cobertor em cima de mim, mano, e sentei na cama. E fiquei esperando. Ô, mano, ela quase deixou o menino cair, velho, de tanto que ela gritou. Nossa senhora. Foi muito doido, velho. Olha só. Esse é o tipo de coisa que tem que deixar uma câmera gravando, cara. Pois é. Pois é. Vai que sai a sequência, né? A Ghost Story 2. Estrelando o Túlio. Foi doido. Foi muito doido. Tá, só um detalhe depois que o Túlio falou isso. Alguém tem um passarinho em casa? Ou, oh, então. É o fantasma. O maldito tá desesperado aqui. Melhorou? Você matou o passarinho, não, né? Não. Cara, eu revi o Ghost tem pouco tempo. Cara, que filme ruim, mano. É ruim, é ruim. Nossa, sério? É ruim. Nossa, cara, é muito ruim, mano. Cara, eles fazem. Só aquela cena deles fazendo bagulho de argila lá. Aquilo lá já é tosco pra caramba. Já é bizarro, então. Não, cara. Ô, bicho, mas você não tem noção das músicas, a trilha sonora, cara. Não tem nada a ver, eu mano. Eu tenho, cara. Assisti faz Como pouco tem tempo. Chained Melody, não fala isso. Ok, vamos voltar aqui. Vai. Vamos lá. Foco. Vamos aqui. Que hora que eu posso falar que esse filme cura qualquer insônia? Caraca. Puta que treco lento da porra, mano. Putz, eu tava com a aba do Spotify aberta aqui pra comentar sobre a música do cara. Nossa. E esqueci, velho. Mas olha que chance que você perdeu. Você podia ter colocado uma música do Ghost pra tocar, né, cara? Ghost a banda ou o filme? Não, Ghost a banda, pô. Eu nem gosto, mas ia ser legal. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.